Versículo 14, Pedro diz, como filhos, o quê? Obedientes. Não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Pedro está falando aos homens, às mulheres, aos irmãos que já tinham tido uma experiência com Jesus. E Pedro está dizendo assim, antes de vocês conhecerem um pouquinho mais de Jesus, vocês viviam na ignorância. E o fato de viverem na ignorância levava vocês a muitas concupiscências da carne, a muitos pecados, a muitos costumes que para vocês eram normais. E mesmo agora que tem Jesus, quando se fala disso, parece absurdo. Porque se antes tal pecado era normal, se agora você ouvir falar que isso não é normal, que isso é pecado, que a lei do Senhor, a palavra do Senhor nos ensina um outro caminho, vai te parecer absurdo. Até que Jesus vai sendo revelado em nós e nós vamos tendo nossa mente mudada, transformada. Esta é a caminhada cristã. Infelizmente, muitos dentro da igreja, não importa se é católica, se é igreja ortodoxa, se é igreja evangélica, se é comunidade, se é presbiteriano tradicional, não importa. O interessante é que muitos vivem por anos a fio dentro de uma religião, dentro de uma igreja, mas não crescem na revelação de Jesus a ponto de ir tendo a mente, o entendimento ampliado sobre aquilo que não é do Senhor, aquilo que era do tempo antigo da ignorância. Versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Ser santo significou para a religiosidade a imagem que o inimigo conseguiu colocar na cultura cristã, uma cultura muito deturpada, uma cultura muito mais em função dos conceitos e dogmas humanos. Então, ser santo dentro dessa religião é ter a auréola. Ser santo, numa determinada dimensão da religiosidade, é alguém que o Papa disse, foi conferido um milagre, foi comprovado um milagre, tem tantos anos assim de comprovação, então ele é canonizado e chamado de santo. Estes santos não dizem respeito ao que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia chama de santo não é um ou outro por quem foi feito algum milagre, isso foi comprovado, e então as autoridades o exaltam como santo. Ser santo na Bíblia é a palavra kadosh. Kadosh, que significa separado. Ser santo é simplesmente ser separado. Quando eu recebo Jesus, quando eu decido caminhar com Jesus, eu já me separei do mundo. Eu já me separei deste sistema maligno, opressor, escravizante, que leva a pessoa a cometer inúmeras atitudes, que já são secundárias, mas que, na verdade, mantém essa pessoa na cegueira, longe de Deus e vulnerável a toda obra de destruição de Satanás. No momento em que nós recebemos a Jesus, nós já somos separados. Como eu explico ali no livro As Festas do Senhor, nós somos retirados do Egito, do sistema do mundo. Agora, durante a nossa caminhada cristã, Deus quer também nos separar de um infinito número de outras coisas. Se no mundo as pessoas pensam que não tem nada a ver você trair, Deus quer separar os seus filhos deste tipo de pensamento. Se no mundo as pessoas pensam que não há nenhum problema em ter relação sexual antes do casamento, Deus quer separar os seus filhos deste tipo de pensamento. Se no mundo dominado por Satanás as pessoas normalmente pensam que não tem nenhum problema mentir, não há mentirinha, o ser humano não consegue viver sem mentira, uma mentirinha, Deus quer nos separar deste tipo de pensamento. Se no mundo as pessoas gritam umas com as outras, as pessoas xingam umas às outras, as pessoas menosprezam umas às outras, as pessoas não se importam uns com os outros, Deus quer nos separar desse tipo de procedimento. E cada separar desse significa ser santo. Então, aquela dimensão de santificação, de santidade, de uma pessoa assim toda especial, ela não existe. Mas eu e você podemos nos separar cada dia mais dos costumes comuns de quem não caminha com Jesus e ter uma forma de vida diferente de todos aqueles que ainda não experimentaram o reino de Cristo. Isso incomoda, isso gera crítica, isso custa caro para nós. O Senhor não está dizendo que nós vamos nos separar das pessoas. Esse é um grande equívoco. Muitos acham que precisam se isolar das pessoas. O resto, coitado, o resto não é crente. Não é isso que o Senhor está nos ensinando. A santificação é a nossa vida espiritual separada de tudo aquilo que não vem do Espírito Santo de Deus. E até mesmo as coisas menos explícitas. Como, por exemplo, é normal que alguém que não serve a Jesus não dê tanto valor aí ao culto, cultuar ao Senhor. Então, quando eu vou me santificando, quando eu vou me separando, eu me separo também desse costume e eu começo a ter alegria e prazer em cultuar ao Senhor. Muitas coisas, na verdade, em tudo que podemos pensar e viver nessa terra, Deus quer ir nos separando cada dia mais. Certa vez, em 1996, outubro de 96, Deus falou comigo assim: eu quero te separar dessa sua área de trabalho. Eu trabalhava num estúdio, produzia jingles, produzia música comercial, produzia para o mercado publicitário, e de repente o Senhor falou comigo assim: isso aí não. Não é que estava errado eu fazer aquilo, não. É que o Senhor disse: eu quero separar você disso daí. E isso, para mim, se tornou mais um passo, mais uma dimensão de santificação. Até o dia em que o Senhor vai nos levar a nos separarmos tanto das coisas dessa terra que não sobrará outro lugar para onde irmos, senão arrebatados para o céu estar com Ele. Isso não significa morrer, significa o arrebatamento da igreja. O processo de santificação é o que Pedro está nos ensinando aqui. Veja o que ele diz no versículo 15: mas como santo é aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Isso é, sede vós separados em todo o vosso procedimento, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Há um CD, eu não sei se tem aí agora, mas há um CD que eu gravei uma ministração sobre sede santos, como eu sou santo, ou como santo é o Senhor. Vale a pena você estudar essa mensagem ali.